no 8005, chama Recife, 12685, alternado no 2545. 2685-1245 com o centro, agora eu vou. Boa noite, 05, boa noite, obrigado. Boa noite, meu voo. Próximo. Interceptando ILS Azul 4062, já avisou com a pista. Completa sinal, torre, 118.6, bom pouso. 18.6 vai chamar, obrigado, até amanhã. Torre Salvador, bom dia, Azul 4062, estabilizou no ILS, já avisou com a pista. 4062, boa noite, avistado, informe checado, vento 140 graus com 109, o azul 4062. Vai reportar com o trem baixado e travado, azul 4062. Chama 6258, identifica a chegada na Mari, desça para 3 mil pés, o ajuste no 021 no da presente One Tap. Baixou, travou. O azul 4062. Livre pouso no 0, 150 graus, 109, 4062. Livre pouso no 0, azul 4062. Salvador, 3891, transfere cruzando 220 para 160, contato com a Alfa. 3891, identifica a chegada Bonf, desça para 060. Bonf 060, 3891. Alfa. Trip 5344, identifica a chegada na área e desça para 4 mil pés no ajuste 1021. 4 mil pés, 1021. O Trip 5344, nível autorizado na descida, 4 mil pés, o ajuste 1021. 4 mil 1021-344. Confirma a velocidade do trip? Essa matéria é 2709. Motion 6258, confirma indicada. 3-0-0. Gente, o trip 5344 está autorizado 2709. Motion 6258 está autorizada a velocidade número 1 na aproximação. Controle, boa noite. 5899 da UF, formação alfa para o 170 restrito. Web 5899 identifica a chegada à Mari, desça até o 050 e 2509 indicada. 050 com 250, identificou 5899. O Oceano 6258 conseguiu copiar a informação do controle? Sim, melhor 4062 no solo 57, libere pista direita, tem táxi autorizado via Alfa, Juliette até o portão número 8, na minha escuta azul 4062. Livre táxi de Alfa, Juliette para o portão 8 na sua escuta, 4062 azul. Trip 5344, está autorizado a descida para 4 mil pés e devido à restrição de altitude em etapa. Antes para 4 mil pés, fica a restrição em etapa de 5344. 3891, redução 2509. 250, 3891. Boa noite, Salvador. Gol no 896, informação Alfa. Gol no 896, identifica a chegada Mari, desça até o 070 e 2509. 250, reduz, descendo para o 60, gol no 896. Web 5899, complete redução para 2209. Reduzindo, 5899. Chanel 6258, da presente voadura, descendo para 2 mil pés, ajuste 1021, espalhe granete. Voadura 2000, granete, o trip 5344, 3 mil pés, o ajuste 1021, livre da restrição de altitude em TAP. Controle, mano, 896, pode ir à esquerda, aproximadamente, pro 50. Gol no 896 para desvio de informação? Afirmo. Confirma o gol no 896? Afirmativo. Gente, gol no 896 está livre de desvio, se informa que é o número 4 na aproximação, reporte ao time de desvio para nova instrução no controle. Positivo, está reduzindo mais, tem que se desejar, pode até voar com 210 agora. Gente, o gol no 896 está livre de juízo, reporte ao término para maiores instruções do controle. Positivo. negativo. Ok, pode executar a manobra de pushback aguardando apenas por reboque. Tem uma aeronave em sentido contrário que vai estacionar no portão 8. Já fique posicionado aí na faixa de táxi. Assim que ela estacionar, vou liberar seu reboque para o pátio 3, ok? Afirmativo, iniciar o pushback, deixar posicionado na pista de rolamento e aguardar. Correto. O EB5899, sob vetor, vai manter a proa 025. O limite desta proa é a radial 290 Salvador. Sim, proa 025, 290 limite, 5899. Então 3891, desça para 4.000 pés, ajuste 1028. 4.000 com 1021, TAN 3891. O TAN 3891 está mantendo 250 nós? Está com 240 agora, quer que mantenha 250? 253-291, tá, agora segue com o número 3 na aproximação. É, 250 então, tá 3891. O TRIP 5344 reduza para 200 nós. Vai seguir tráfego da Oxanessa 37 mil. Reduzindo 5344. Salvador, boa noite, é o TAN 3152, tem informação alfa, autorização material. Sente, monitore 186, guarde cópia. A gente mantém o braço sequencialmente, segue como número 1 na aproximação, a porta é estabilizada. Tá. 3152 está pronto para cópia? Afirmativo. Maceió 330, na Peruísco 58 até Orago, após direto. Decola dono 0 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle 1208, seu transponder 5502, TAN 3152. Obrigado, Maceió 330, Upper 58 até Orago, após o recebido. Decola das 10 com curva esquerda, Puca, Caju. Controle 5208, transponder 5507. 5502. Correto. Você estima mais quanto tempo para iniciar o pushback? De 5 a 7 minutos, Jan. 7 minutos, gente. Indicada? 220. Sente, o EB5899 tem condições de rolar proa 0 no 0? Sente, então agora o novo limite desta proa para sequenciamento é a 300 de Salvador. De 5899, agora 210 nós. O TIP 5344 está reduzindo para 180 nós. Gente, o TIP 5344 vai seguir com o número 2. A nave que precede, como anteriormente mencionado, agora 7 milhas à sua frente, a aeronave da Oxanet. 544. O Oxanet 6258 está estabilizado? Estabilizado, campo aberto. Completa sinal com a PC 186 Bozo. Claro. TRIP 5344, 2.000 pés, ajuste 1021, está livre LS, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, TRIP 5344. Controle Salvador, boa noite, Altan 3170, transferindo. 3170, identifica a chegada a Mari, desça até o 050. Mari 050. TAN 3891, 3.000 pés, ajuste no 021, sem restrição em pelo. 3.000 pés, sem restrição em pelo, TAM 3891, mantendo, ele iniciou uma redução para 229, que aqui mantém? O TAM 3891, velocidade a critério. 3891, sim. Web 5899 prossegue para 4.000 pés, o ajuste 1021, aguardando o vetor final para o localizador. 4.000, 5.000. Webjet 5899 agora com 180 nós. Livre pouso no 0, 140 graus, 1 dúzia nós, web confirmando, Oceaner 6258. O 896, confirmo por mais quantas milhas vai manter o desvio? Acho que mais umas 5 milhas nessa proa, depois pode curvar. Gente, o gol no 896, agora desça para 0, 50, reporte ao término de desvios. O gol no 896 vai seguir com o número 4 na aproximação. Descendo para o 50 com o 8.91. Então, 3891, início e redução agora 1.970 nós. Segue com o número 3, aeronave que precede na aproximação, aeronave da Trip. Agora meia dúzia de milhas à sua frente. Gente, iniciando a redução para 179. Trip 5344 estabilizado? 44 estabilizou agora. Gente, complete final com a torre, 118.6, bom pouso. 18.6, boa noite. Salvador, boa noite, Trip 5344. 5344, boa noite, avistado, continue aproximação, informarei pista livre, 140 graus com uma dúzia nós, Trip 5344. Gente, 44. 96, pode apoiar a etapa? Ou 1896? Afirmo, está pronto para a etapa ou o que a senhora está desejando. Gente, o senhor vai curvar agora à esquerda para o 020, para sequenciamento, o limite vai ser radial 290 de Salvador. Gente, curvando à esquerda 290, o limite é 290 de Salvador, 1896. Ele corre firmando esquerda 020. 020, aqui já tinha começado a curva para a direita. 020, o gol no 896. 020. 3891, está livre LS, descendo para 2.000 pés, o ajuste 1021, reporta estabilizado. Web 5899, 3.000 pés, o ajuste no 021. 3.000, 5899. No localizador, 99 da web. Gente, completa a aproximação, guardando transferência de comunicações, vai seguir tráfego da TAM. Agora só à frente, meia dúzia de milhas. Oceaner 6258, solo aos 10, libera a direita, táxi via Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio 6258. Afirmativo. Checa o trem de pouso, vento 140 graus 89. Gente, livre pouso na 190, trip 5344. Web 5899, 2.000 pés, ajuste no 021, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000, já está estabilizado, 5999. Gente, aguarde transferência de comunicações, segue aeronave da TAM agora 5 milhas da sua frente. Gol no 896, 3.000 pés, o ajuste no 021. 3.021, 89. O gol no 896 com 1.970 já? 1.960 já. Gente, então agora a reta navegação foi duna. O gol no 896, dando para 3.000 pés, vai seguir tráfego da WebJet 7 milhas da sua frente. direita Duna, leste 3000, boa noite, 9000. Zulu 70, redução 2, 10 mais. Web 5899, 5 milhas para o marcador, completa final com a torre 186, tem um bom pulo. 186, boa noite, 5899. 5899, uma milha para a Duna, baixar travada. Boa noite, avistado. Continua aproximação em Floripa, pista livre, 140 graus 8 nós, web 5899. Ok, confirme pista molhada ou pista seca? Não, negativo, pista seca. Ok. Torre Salvador, está 3891, passou Índia Serra, estabilizado o procedimento violento. 3891, continue aproximação em Floripa, pista livre, 150 graus com 8 nós. Gente, guardando pista livre, está 3891. Completa a aproximação, aguardando transferência junto à torre. Aguarda. Salvador, é o Sutrent 152, para o posicionamento, posição 62. Ordeiro que a equipe de solo vai passar a caldo Airbus da Oceanair. Após a passagem do tráfego, execute o push, informe táxi 3152. Após Oceanair, se o push, informe o táxi 3152. Flip 5344, solo Zuno 2, libere a direita e táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, Flip 5344. Alfa antes da Juliette, reportará para ingresso, 3344. 6258, ingresso Juliette, portão 11. Portão 11, obrigado. 3891 da TAM, tem pouso usado no zero, vento 140 graus com 89. Teve pouso para o TAM 3891. Objeto, whisky, Juliette, Juliette, formando término reboque no 3. Bom dia, vocês. Boa noite, bom dia. Então, 3170, desça para 3 mil pés, ajuste 1021, aguardando o vetor final para o localizador. Para 3 mil pés, com 1021, aguardando 3170. Com 896 Torre, 1186 Bomposo. Muito obrigado, até daqui a pouco com 896. 44, muito obrigado. Nada. 3170, início redução 1709. Reduzindo para 1709, 3170. Desce para ingresso 3190. Comandante Golo 74, Cente da Alfa 230, autorização Aracaju. Sente, um minuto para cópia, prepare Puka, Jamo e aguarde cópia, o voo no 7 no 4. Puka, Jamo, aguarda cópia. Web 5896, tem pouso confirmado, 5899, tem pouso autorizado na 10, 1170 graus com 79. Livre pouso na 10, Web 5899. Torre Salvador, boa noite, chegou no 896, número 2 para 10. Boa noite, avistado. Continue na aproximação, vento 170 graus com 7 nós, informarei pista livre no 896. Obrigado. 91, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando o tráfego da companhia liberar o pátio. Copiado, vai manter antes da Juliette para ingresso para 3891. Solo Zona 7, libera a direita, táxi via Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio, 5899. Direita Alfa, antes do Juliette, ponto 3, 5899 da UES. ...96, checa trade de pouso, vento 170 graus com 89. Baixado e travado. Livre pouso 10, 1896. Pouso autorizado, obrigado, 1896. Salvador Eltan, 3152 para o táxi, 161 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia, até Aracaju. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Pátio, Índia e Alfa. Cruze pronto para decolagem 3152. Táxi até o ponto de espera 10, Pátio, Índia e Alfa, 3152. Tá bom, 174. 1714 Aracaju 230 na Golf 677. Decola 10 com curva esquerda. Puca Jama após direto Aracaju. Frequência do controle 1208, seu transponder 5504. 30230, conforme rota plano, Golf 677. Direto Aracaju, decola da 10 com vestido, com 27208, 5504. Está pronto no 01 para posicionamento. 02, né? Afirmo, tio, 02. Sente, aguarde a passagem do Airbus da TAM a cauda. Após o mesmo, o senhor pode executar o pushback Gol 1714. Após a passagem, após autorizado, Gol 174. Então, 3891, após a saída do tráfego da companhia, ingresse via Juliette, seu portão será confirmado, seu estacionamento será na área remota do Pátio 1, fique atento ao sinalizador naquele setor, 3891. Ok, copiado, então, após passagem aqui da aeronave, vai ingressar para a remota do Pátio 1, 3891, grato. Correto, boa noite. Boa noite, amigo. Web 5899, seguindo o Airbus à sua frente, você vai prosseguir para o portão 10, portão 10 para o 5899. Portão 10 para o 5899, obrigado, boa noite. Boa. Zona 70, boa noite, avistado. Reporte passando marcador, vento sul com intensidade de 8 nós no momento. Passando o marcador externo, 3, 1, 7, 0. 96, seu Solos 2-0, libera a direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio no 896. Reporte antes da Juliette, gol 1896. Zero, pronto, a linha decola, pista no zero, vento sul com 7 nós, tráfego na final está 2 milhas do marcador externo. A linha decola, 1-0, 3-1-5-2.